Boa tarde, boa tarde. Está começando mais um debate bola aqui na Rádio Vicência FM neste sábado, aqui na nossa programação. Então, a partir de agora, muito futebol, muita energia positiva também, porque, claro, é um sábado maravilhoso, com um sol gostoso e, claro, muito futebol aqui com toda a nossa equipe. Aqui no comando, Moisés Silva, com os trabalhos técnicos do meu amigo Josué Cândido. Nos comentários, Anderson Batista, meu amigo Matheus Cimento e também o nosso amigo Alessandro Matias, do site eupraticsport.com.br. Vamos que vamos, está começando mais um debate bola nesta tarde gostosa de sábado, hoje dia 14/10/2017. Boa tarde, meu amigo Anderson. Boa tarde, Moisés, Matheus Nascimento, ouvintes que estão ligados em 98. Está começando o debate bola, né? Nosso programa semanal que traz aqui todos os destaques do futebol de Pernambuco, além aí do que aconteceu aí no meio da semana em relação a outros campeonatos. Vamos sempre aqui destacando. É uma resenha extrovertida e feita também com muita responsabilidade para os nossos ouvintes que nos acompanham todo sábado e estão aí ligadinhos na Vicência FM. Pois é. Pronto, quem está aqui comigo também, meu amigo Matheus Cimento. Boa tarde, Matheus Cimento. Estamos aí para falar de muito futebol nessa resenha esportiva que está tomando conta aqui da região da Mata Norte. Pois é, né? Graças a Deus, o nosso programa aí está tomando proporções, né? Além aqui da, vamos dizer assim, as quatro linhas aqui de Vicência. A galera, fiquei sabendo que até a galera de Brasília está curtindo aí o nosso programa Debate Bola. Isso é bom para a gente aqui, não só para nós, né, que fazemos o debate bola, mas também aqui para a cidade, né? Para a cidade ter uma visibilidade maior, que tem pessoas gabaritadas, profissionais aqui, que sabem falar de futebol e traz para vocês que a gente faz aqui é com responsabilidade de verdade. Então, você ouvinte, está começando a melhor resenha da cidade e região, e que está mais para frente do Brasil, não é isso, Moisés? Exatamente. Eu quero já lembrar, porque a gente também está ouvindo o nosso blog Olhar da Mata Norte, e também estamos com o blog do Debate Bola, do programa Debate Bola. Então você pode acessar lá e vai ficar sabendo das informações esportivas que estão rolando. Você falar também do blog do meu amigo Anderson Batista, onde você pode conferir também informações esportivas, tanto também da Série A, Série B, Série C, Série D e Série A2 do Campeonato Pernambucano, do Campeonato Municipal aqui da nossa cidade, enfim, o que vão ver futebol, vão ver esportes, claro, com certeza você vai conferir lá no site, do melhor, lá no blog do meu amigo Anderson Batista. E a você que é fanático pelo time do esporte, a gente tem também o site do eupraticsport.com.br, onde você pode também acompanhar as informações do Esporte Clube. Até você que não é torcedor do esporte e quer estar por dentro das informações do Leão da Praça da Bandeira, você também acessa. Enfim, vamos dar aquela jogada de lance aqui na nossa programação, falar um pouco de todos os times, né, que deixar bem antes à vontade aí para trazer informação durante essa semana, o que rolou com os times pernambucanos, meu amigo Anderson. Vamos começar logo falando da Série B, do Campeonato Brasileiro. Já estava até falando aqui com vocês em off em relação à classificação e os jogos que são mais importantes aí nessa rodada 29, que começou na segunda-feira com a vitória do Internacional sobre o Brasil de Pelotas, 1-0. O Internacional com certeza não vai deixar escapar essa classificação para a Série A do ano que vem. Ontem tivemos aí a continuação dessa rodada com o empate entre Paysandu e CRB, 0-0. Um jogo em que duas equipes estavam aí e ainda estão aí buscando os últimos pontos para ficarem na segunda divisão do ano que vem. E o empate em 0-0 estaciona as duas equipes com 37 pontos, 11º e 13º colocados, respectivamente. Uma vitória do Paraná ontem sobre a equipe do Criciúma, 2-1. A equipe do Paraná é agora na segunda colocação, com 52 pontos. E o Juventude em casa perdeu para o Londrina por 2-0, por isso que o Londrina ele nunca entra nessa briga contra o rebaixamento, porque é uma equipe que surpreende bastante, consegue pontos importantes longe de casa e por isso sai aí dessa posição incômoda, mas infelizmente não é uma equipe que chega mais à frente, é sempre aquela equipe que permanece no meio da tabela e não briga mais por chances na Série A. Ô Anderson, a gente poderia dizer que já tem os classificados para a Série A de 2018 no próximo ano? Eu poderia até assim, ser um pouco ousado em falar que Internacional, Paraná e América já estão classificados, esses três? Podemos cravar que sim. Até pelo dedo, não é nem pela pontuação que eles apresentam, no caso do Internacional, é pela pontuação e pela bola que vem sendo apresentada. Mas no caso do Paraná Clube e do América Mineiro, são duas equipes que começaram a encaixar um bom futebol, principalmente o Paraná, que mostrou isso na rodada anterior ao vencer o próprio Internacional na Arena da Baixada por 1-0 e ficou agora na segunda colocação com um bom resultado de ontem. Mas o América Mineiro, que pode ainda confirmar isso mais além, porque joga nessa rodada contra um Luverdense que vem desesperado na classificação, está ali bem pertinho do Santa, do Figueirense, está em 16º. Então, o América vai ser outra equipe a confirmar esse favoritismo à primeira divisão de 2018. No caso, fica uma vaga só para o resto dos times aí, até, se eu não me engano, até o nono colocado, que tem chances aí para... Até o próprio Londrina com 40 pontos. Eu acho que do Brasil de Pelotas, décimo para baixo, aí já é uma briga mais... É diferente. Por rebaixamento. Agora, é interessante que essa rodada, até estava destacando antes aqui com o Moisés, que os jogos de hoje, né, nessa tarde e noite de Série B, terão duas partidas interessantíssimas. O Figueirense enfrentando o Santa, que é um dos destaques daqui a pouquinho, e o jogo do Oeste contra o Ceará, porque o Oeste é o quinto colocado com 47 e o Ceará é o quarto colocado com 48. Então vai ser um jogo na Arena da Barueri que promete, porque as duas equipes estão interessadas aí nessa provável última vaga da Série B. Pois é, rapaz, e a gente tá vendo que é uma disputa até interessante, né? Eu cheguei a dizer que esse campeonato brasileiro da Série B é um dos campeonatos mais fracos que eu já vi em todo o tempo que eu acompanho Série B. Desde 2005 que eu acompanho Série B. Não sei se já houve um campeonato da Série B tão fraco como esse, né? Porque esse campeonato começou, teve líder como Juventude, como o Guarani, também foi líder desse campeonato. O Internacional demorou para engrenar. Agora parece que realmente engrenou, né? Mostrou sua força, está mostrando. Mas, desde 2005 para cá, que foi o último ano que acabou subindo para a primeira divisão, que eu não vi um campeonato tão fraco como esse. Eu acredito, Moisés, que para se jogar a Série B 2017, você basta ter um trunfo, um atrativo. O atrativo do Internacional, a gente sabe que é o financeiro. O aporte financeiro do Internacional é longe de todas as outras equipes que disputam a Série B. Tem um quadro de sócios, um dos maiores do país. O Paraná Clube, a torcida abraçou o Paraná, é um time que, num conjunto, ele consegue produzir um bom futebol, consegue seus resultados, principalmente jogando dentro de casa. O América Mineiro, pela longevidade do técnico Anderson Moreira, que desde o rebaixamento de 2016 continua à frente da equipe e com principais peças que foram mantidas dentro do elenco, junto com outros reforços. E o Ceará aí, junto com o Oeste, Vila Nova, o Juventude, o próprio Criciúma, que ontem perdeu, mas ainda tem chances de chegar, são essas equipes aí que vão brigar por essa última vaga, na minha opinião. Um ponto bom a destacar também sobre essa Série B, não só desse ano, mas como dos anos anteriores, em relação aos times grandes que caem para a segunda divisão. O pessoal estava falando muito aí na imprensa do Sul, até a imprensa aqui do Nordeste também, em relação ao Internacional, porque, como o Moisés acabou de falar, demorou a engrenar, né, nesse campeonato. Mas isso não é uma particularidade do Internacional. A gente viu aí times como Corinthians, times como Palmeiras, que chegaram a ser campeões da Série B realmente, mas demoraram a entender o estilo de jogo aí da Série B. Temos aí, como exemplo, a última Série B do ano passado, que o time que estava aí, que caiu, estava aí no auge, foi o Vasco, subiu para a primeira divisão e não foi campeão, né? Viu o Atlético Goianiense hoje, lanterna da Série A, ser o campeão naquela oportunidade. Pois é, então, assim, não é particularidade aí do Internacional, né? A gente... Como o Anderson falou, tem um atrativo maior, que é o financeiro, e algumas peças que se sobressaem no elenco, né, no elenco, mas não é, só daí do Internacional. Agora, eu tô até atrapalhar, pedir perdão, Matheus. E agora, sobre a questão do campeonato mesmo, você acha que esse campeonato não é muito fraco, não? Assim, para o que já foi esse campeonato? Até porque é uma Série B, né, uma Série B que dá acesso à Série A, né? Mas mesmo assim, acho que o nível de campeonato mesmo está muito baixo, muito diferente do que a gente espera. Por mais que seja uma Série B, claro. Esse ponto, assim, só interrompendo o Matheus, é que dá pra perceber que nas últimas campeonatos da Segundona, a gente percebe que os times eram bem mais montados, né? A gente via elencos que davam para dar uma disputa a mais na Série B, e que esse ano muitas das equipes não tem aquele cara que chame a atenção na maioria dos clubes. E por isso eu acredito que deve ser o déficit que o Moisés está vendo nessas equipes, da qualidade técnica, equipes que jogam muito nas bolas aéreas e que tem pouca criatividade no meio. Em relação a esta Série B, em relação às antigas tinham clubes que figuravam melhor no cenário nacional. A gente via equipes, várias equipes do interior de São Paulo que estavam bem. O próprio Sport, que figurava na segunda divisão, já não figura mais, passou algum tempo na primeira. Os clubes de Pernambuco tinham um desempenho melhor na segunda divisão e contratavam, conseguiam ainda atrair jogadores melhores para jogarem aqui no nosso estado, e que a gente não está vendo isso nos últimos anos. E estamos vendo desempenhos de equipes que não esperávamos que tivessem esse tal rendimento, como é o caso do Oeste, que já foi citado aqui, e do próprio Boa Esporte no meio da tabela, tendo aí Goiás, que é cotista, o Santa Cruz, o Náutico, o Paysandu, e do Figueirense, que é adversário do Santa hoje, ficando aí abaixo da tabela, lutando contra o rebaixamento, e que se esperava muito mais dessas equipes, até pela parte financeira e pela tradição. Pois é, como o Anderson falou também, pouquíssimas atrações de jogadores que se destaquem, né, nos seus times, nos seus clubes. E também a gente vê também, Anderson, os comandantes das equipes também, que são nomes assim que a gente não é acostumado a ver, né? Como campeonatos anteriores, e figuravam alguns treinadores de nome. Até do primeiro escalão nacional. Exato. Pois é. E esse ano a gente não vê. Né? A gente vê nomes novos que a gente não conhece, que a gente está conhecendo agora, né? E devido a isso, um dos fatores também, para essa Série B não está sendo disputada, não está sendo competitiva, como o Moisés acabou de falar. Exatamente, essa questão aí já vai para o histórico, né? Também, né? A gente está passando pelo momento de crise no país, os torcedores não estão indo mais ao estádio como antigamente também. Né, e tudo isso contribui para um mau futebol, porque não vai ter jogadores à altura para ser contratado, questão de valores, porque não vai dar para contratar também. Tem que lembrar disso. A questão da arrecadação. Futebol é dinheiro. Cai. Futebol é dinheiro. A gente tem que deixar bem claro para quem está ouvindo a gente que futebol é dinheiro. Então, assim, se uma determinada competição e um time ele tem um poder financeiro bem maior do que os outros, até porque, claro, às vezes isso não dá muito certo. A gente pode dar exemplo nessa Série B, Goiás, né, que é o Goiás Internacional, são os maiores esportistas dessa Série B. E o Goiás está do jeito que está. O Internacional passou o tempo que passou. Turno quase todo. Mas o dinheiro provar. É fundamental. O dinheiro é fundamental. Né? A torcida também não está indo mais aos jogos, porque não vê um time bom dos seus clubes, né, para que pudessem ir assistir os seus jogos, dos seus times. E também não vê um atrativo, que é, como vocês já falaram aqui, que é a questão do jogador, né? Aquele jogador que tem no seu time, que você vai lá para ver o jogador. Porque você sabe que acontece isso. Muitos jogos na Série A, acontece isso. Os torcedores, eles vão para ver aquele jogador. Às vezes não vai nem para ver a questão do jogo. Lógico, o jogo é importante. Mas o mau futebol da Série B venha ficar bem mais claro, mais visto, como a gente está vendo agora, né? Infelizmente, a gente vê que não está como antigamente. Por mais que seja uma Série B, vou destacar, por mais que seja uma Série B, mas dá acesso a uma Série A. Só frisando também, mas não é querendo desvalorizar o campeonato, né? A gente está falando aqui, só do que a gente está analisando, a gente está vendo. Não é querendo desmerecer o campeonato, porque é uma competição nacional, né? É uma competição que dá acesso à elite nacional, então é uma competição muito importante, né? Mas só que o que a gente vê e conversa com o pessoal que gosta de futebol é exatamente isso. A competitividade das equipes não estão com aquele nível que a gente esperava. Só o que falamos aqui em relação à competitividade, a questão dos times de cima aí que estão lutando pelas últimas vagas. Agora vamos para a parte de baixo, né? A parte de baixo, que infelizmente é o contexto dos clubes de Pernambuco nesse ano. E temos aí o Figueirense enfrentando Santa Cruz hoje à tarde, e à noite em Caruaru teremos Náutico e Guarani. Vamos começar pelo Santa Cruz, né? Santa Cruz que tem o jogo mais importante desse momento que ele vive na Série B, porque vai pegar um Figueirense que vem goleado diante do Luverdense, levou 3-0 jogando no Mato Grosso, e o Santa Cruz que não conseguiu um bom resultado primeiramente pela falha do árbitro no jogo contra o América Mineiro, naquele gol claro de Anderson Salles, e também por falta de sorte, porque a equipe sempre errando no último passe, e a primeira chance criada no meio do América, o América saiu com a vitória. O que esperar desse Santa Cruz para hoje à tarde? Santa Cruz que vai com o time completo, não tem nenhum desfalque, pelo menos por suspensão, não tem ninguém, apenas o Sandro e o Thiago Costa de fora, mas a base que enfrentou o Inter e também enfrentou o América é a mesma. Então o que esperar desse Santa hoje diante de um Figueirense que vem aperreado também nessa Série B? O mais interessante é que o time do Santa Cruz vai jogar no 4-3-3, né? Como tá, sempre joga desse jeito, né, Matheus e Anderson? Sempre joga desse jeito. Até você falou, não foi, Matheus? Que era pra dar já uma mudada, né? Porque a galera já percebeu. Variar, né? Jogando, tem que variar o esquema tático. Ficou, tá muito manjado. As equipes já vêm enfrentar o Santa Cruz. Já sabe como o Santa Cruz joga. Já sabe que o grafite fica lá fixo na frente. Tem que colocar, né? Mudar o esquema tático. Colocar alguém mais solto pelos lados. Não preso só pra enfiar a bola pra grafite. Como eu falei antes, né, as equipes já vêm prontas, preparadas para enfrentar o Santa Cruz. E quando o Santa Cruz vem assim, nesse esquema, e jogar fora de casa, né, fica complicado realmente. Se bem que o Figueirense, né, como a gente espera, deixa a buzina passar aí, a gente espera que o Figueirense venha realmente para cima. E nesse esquema, o Santa Cruz está montado aí para um possível contra-ataque também, mas a gente espera que o Figueirense venha para cima e dê espaço ao Santa Cruz. Porque a pressão tá também pro lado do Figueirense, ou melhor, tá até maior pro lado do Figueirense, porque ele tá jogando em casa, né? Então ele tem que sair pro jogo realmente. Caralho. E o Martelotti vem com o mesmo esquema. A gente espera que ele tenha andado como a gente fala realmente no Vanderlei Luxemburgo, ele dá várias palestras, tenha dado uma preleção aí pra equipe do Santa Cruz, boa, um ânimo a mais pros jogadores, que a gente sabe que na zona de rebaixamento, vários jogadores ainda ficam, né, meio cabisbaixo, essas coisas, né? Deu dado um ânimo a mais para esses jogadores, porque cair para uma terceira divisão vai manchar a sua carreira. Então, o Santa Cruz, hoje à tarde, a gente espera uma postura, mesmo sendo fora de casa, né, Anderson? Uma postura melhor do que nos outros jogos. Apesar do esquema tático que a gente fala aqui, tem sido o mesmo, repetitivamente o mesmo. Olha só, eu tinha ontem eu tuitei lá no meu Twitter, né? Até depois eu acabei apagando e tuitando de novo, né? Logo na primeira de cara, o pessoal, eu tinha botado lá, né? Qual, na sua opinião, de quem é a culpa pela qual faz do Santa Cruz? Eu botei jogadores, diretoria e técnico. Meu Twitter é MoisésSilva16, @MoisésSilva16. Se tu quiser seguir lá, fica à vontade. Então, assim, logo no começo, quando eu botei, agora eu tuitei hoje pela manhã isso aqui de novo, mas quando eu botei ontem, logo cedo de cara, disseram que a culpa era da diretoria. Não culparam os jogadores do Santa Cruz, porque até porque quem traz os jogadores são a diretoria do Santa Cruz, né? E o Santa Cruz passa pelo mau momento. E é clara e nítida que o Santa Cruz está, sim, na beira de cair para a terceira divisão de novo. Isso aí a gente é bem claro, está vendo isso, infelizmente. Só te interrompendo um pouquinho, mas quando a gente vê, rapaz, o Keno disparado aí no Palmeiras, João Paulo comendo a bola no Botafogo, a gente vê aí que essa enquete está falando a verdade. A culpa realmente é da diretoria. E também porque o Santa Cruz não tinha dinheiro para segurar os caras, né? Também. Isso é um agravante também. Mas desmanchar um time que vinha entrosado, né, desde 2015, e para jogar uma Série B agora, só poderia estar nessa situação que está agora, disputando aí um Z4 disputado, que no jogo de hoje, se ganhar, não sai da zona de rebaixamento. Começou a depender dos outros, né? Dos outros clubes, dos outros times. Isso é ruim para qualquer time. A partir do momento que você começa a depender de outros times, de outros resultados, automaticamente você já não tá mais com a faca e o queijo na mão, pra gente falar aqui. Infelizmente, o Santa Cruz depende de outros resultados. Tem que ganhar da equipe do Figueirense, porque isso vai somar ponto. E na próxima rodada, aí vai ter que vencer de novo e torcer para torcer para que o time que esteja lá na frente perca. Só lembrando que o Santa Cruz tem que torcer contra o Luverdense, Guarani e o Goiás, né? Aí, passando até esses jogos dessas equipes que você citou, o Luverdense pega o América no Independência. Pela lógica aí, a gente vê que o Luverdense, com certeza, o da América deve vencer essa partida. O Goiás pega um clássico hoje contra o Vila Nova. E tudo pode acontecer. Torcida única. Depois daquela briga que houve no primeiro turno, né, entre Goiás e Vila Nova, os torcedores, e que pegaram até uma punição de 5 jogos sem torcida. Goiás é o visitante hoje no Serra Dourada, e o Vila Nova com torcida única para essa partida. E o Guarani pega o Náutico, que é o jogo que vamos destacar daqui a pouco. Então, não tem muito o que fazer, as 3 equipes jogam fora, então essa importância dessa vitória do Santa Cruz ainda aumenta, porque a gente percebe que as equipes que estão aí junto, 14º, 15º, 16º lugares, jogam longe de casa. E a gente fica se pensando como é que vai ser isso aqui, né? Porque joga hoje, pega um time chato, né? Porque o Figueirense é um time chato, apesar do momento também que está vivendo. Mas é um time chato. Agora o Santa começou a perder em casa. Isso complicou mais a vida do Santa. Não, esse segundo turno está sendo realmente complicado, né? Para o Santa Cruz jogando em casa. Porque você sabe que é fundamental. O Santa Cruz tem quantos jogos em casa? 5, não é isso? 5 fora e 5 em casa. No momento tem que vencer todos esses 5 em casa, né? Para que o time pudesse... Em coletiva, o técnico do Santa Cruz, ele frisou realmente isso, que não é hora mais de bobear em casa. Se tem 5 jogos, tem que ganhar todos os 5 em casa se está pensando em ficar na Série B. Então, esse patamar aí de empatar em casa não existe mais, é só vitória. Só vitória. A gente fala do Náutico, né, que precisa de 7 vitórias aí em 10 jogos. Então, para o Santa Cruz, são em casa, 5 jogos, 5 vitórias que o time vai perseguir a partir de hoje à tarde. O Santa já está olhando aqui a classificação da Série B. O Santa tem o Oeste na terça, em casa. Depois, o outro jogo em casa do Santa acontecerá contra o Luverdense. Jogo direto, né? Confronto daí de 6 pontos. E o clássico contra o Náutico, que joga também no estádio do Arruda. Então, vai ser um jogo totalmente... difícil aí, até porque o Náutico, mesmo se vier rebaixado para essa partida, vai complicar a vida para o Santa Cruz, por ser um jogo que até vale troféu aí, o troféu Gena, né, que criaram aí pelo esse número de confrontos que houve entre Santa e Náutico nessa temporada. Mas o Santa tá dentro de casa, tá com a faca e o queijo na mão, na minha opinião. Agora tem que produzir mais, essa última bola tem que ser acertada, porque reta final de Série B não se pode bobear. Agora, falando, Matheus, eu sei que você já falou sobre essa questão. Agora, sim, você falou assim, né? Ele vai ter um percurso, de certa forma, Santa Cruz. Um pouco mais fácil, porque vai pegar, claro, os times que já estão praticamente, ou não estão lutando mais por nada, né? Ou estão rebaixados, de certa forma. E vai pegar um, sabe como é que vai estar o Náutico? Vai depender do jogo de hoje. O Náutico hoje joga lá em Caruaru e pode acontecer de tudo. Pode estar vivo ou não. Pode perder a situação mais ainda e se afundar mais um pouco na Série C. Né? Mas, enfim, vai pegar outros times que não vão estar brigando mais por nada. Então, Santa Cruz, é como você está falando, tem que vencer agora em casa. Fora é uma sorte. Isso é que é a verdade. Porque os times pernambucanos jogando fora de casa não esperam muita coisa, não. Uma vitória ali, um empate ali, o resto é só perder, infelizmente. O Santa Cruz torce pro Náutico vencer, né? Pois é, então é meio complicado. Bom, a gente vê, é bem complicado. O Santa, pelo poder aquisitivo que apresenta, não tinha um dinheiro para segurar jogadores como o Keno, João Paulo, até o Arthur Kaique, que tá na Chapecoense também. E o Santa trouxe aí outros jogadores. Mas se a gente perceber, o Santa joga nesse mesmo esquema de hoje, ele jogava em 2016. Com 3 atacantes, 1 meia, 2 volantes e o sistema defensivo ali, a linha de 4. Só que a qualidade dos jogadores... Era outra. E assim, os jogadores que foram tragos naquela oportunidade, não se esperavam que todos aqueles iriam crescer o seu patamar dentro do futebol brasileiro. A gente percebeu que eram jogadores que vinham como apostas. O próprio Keno foi uma aposta certíssima do Santa Cruz, uma dentro certeira. Que não foi bem visto pela torcida. Que não foi bem visto logo no começo, mas depois ganhou as graças da torcida. E tá aí no Palmeiras, o Santa Cruz conseguiu encaixar. Até no começo da Série A conseguiu fazer um bom campeonato, mas depois, por diversos problemas, acabou caindo de rendimento e vindo a ser rebaixado. Não segurou esses jogadores, mas o esquema tático continuou. Os 3 homens na frente. E que esse sistema do Santa Cruz, como você já bem falou, Matheus, está bem batido. E até as substituições também do Santa Cruz estão bem previsíveis. Porque no segundo tempo, hoje o Martelotti com certeza tira o Grafite, coloca o Ricardo Bueno. E tira o André Luiz para colocar o Bruno Paulo. São substituições que a gente já, já está percebendo de outras partidas e que elas não mudam. 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. Aí o torcedor, o tricolor, se pergunta por que não entrar logo de cara com Bruno Paulo e com o Ricardo Bueno e depois testar outras peças, como é o caso do William Barbie, que já não foi utilizado, já em inúmeros jogos já não vem sendo atuado, não tendo atuações. O Natan, que veio para ajudar no meio de campo, também está tendo pouca, está sendo acionado pouco. Só foi na partida contra o Inter no segundo tempo e nada mais. Então, ele botou o menino também numa rola de fogo, viu? Porque o time estava pegando o Internacional, né? De certa forma, estava um jogo muito difícil, era lá. Aí ele pega, bota Natan, né, para jogar num jogo daquele. Aí quando jogar em casa, não bota mais Natan no jogo. E assim também, até a gente fala assim, de que o esquema tático não muda, mas também o Santa não apresenta muitas peças de reposição. Mas tinha que ser uma coisa ousada com o que tem em mãos. É bem complicada essa situação, porque você não pode ousar demais e se expor e perder os pontos necessários dentro do campeonato. Então o Santa está aí nesse perigo da zona do rebaixamento. Pega um Figueirense hoje que vem desfalcado, vencem algumas principais peças aí, até o artilheiro Enan da Série B aí não vem para esse jogo, tá machucado. Então o Santa aí tem que se aproveitar de algumas nuances aí dentro desse elenco do Figueirense. É um time que não apresentou um bom futebol pelo conjunto da obra na Série B, e vai ser um jogo totalmente disputado. Assim eu espero que o Santa Cruz tenha um bom rendimento dentro de campo, faça aquela partida que fez contra o Londrina, jogando no Estádio do Café, uma equipe bem coesa na marcação, sabendo sair e tendo um Thiago Pimão bem criativo num dia de hoje, não podemos dizer assim. Esperar um pouco também de Wellington, né? Até porque Derlei e Wellington é a criação dali, né? São dois caras que tem por função aí segurar um pouco na marcação, principalmente o Wellington César, mas o Derlei, a gente percebe que o Santa ora dentro do campo, quando está atacando, está num 4-1-4-1. Derlei se manda para o ataque, para auxiliar, ser aquele quinto homem ali na frente, junto com o Pimão, com o João Paulo, André Luiz e o Grafite. Mas a questão da qualidade técnica, né? Ter esse cara aí que na marcação, às vezes também ele comete faltas bobas na entrada da área, tanto ele quanto o Wellington, isso aí pode ser um perigo na tarde de hoje, porque levando em consideração o adversário, Marco Antônio, camisa 10 da equipe do Figueirense, é um bom cobrador de faltas, mostrou isso aqui no Náutico, e o Zé Antônio, que já jogou no Sport de volante, é um cara que chuta duas opções de cobrança de falta, tanto o Marco Antônio na qualidade, antes, quanto o Zé Antônio na força. Pois agora eu não entraria com Grafite, na minha opinião, né? Eu não entraria com Grafite, entraria com o Ricardo pra ver, já que esses dois jogadores, eles dão sim uma dinâmica. Pois assim, vamos lá, olha só, viu? 12 horas e 42 minutos, a gente volta aqui porque a gente tava no ar lá no outro estúdio e a gente acabou caindo o sinal de lá pra cá, a gente pede perdão. Voltando a falar do Santa Cruz, meu amigo Anderson, a gente tava falando do Santa Cruz aqui, falando dessa questão, dessa posição do Santa Cruz que não muda, né? Infelizmente parece que as coisas do Santa Cruz já começam a mudar. E na minha opinião, o Santa Cruz poderia entrar diferente, né? Poderia mudar o Ricardo Bueno, ou melhor, mudar o Grafite, botar o Ricardo Bueno. Eu, na minha opinião, também tiraria o André Luiz, que não tem produzido bastante ali naquela frente ali. Botaria o Bruno Paulo e ficaria João Paulo, Bruno Paulo e Ricardo. Seria aquele trio ali da frente. Não sei se você também tem essa mesma opinião que a minha. São as substituições que vem acontecendo no segundo tempo, né? O treinador, o Marcelo Martellotti, vem fazendo isso. Mas a gente percebe que já seria bem interessante a entrada desses jogadores já na primeira etapa, colocando nessa situação o Grafite e o André Luiz no banco de reservas. O Grafite, que por sinal é algo defendido até por mim aí em outros programas, em que eu estava citando que Grafite jogando apenas no Arruda e fora de casa, tendo aí o Ricardo Bueno como esse homem finalizador e dando mais dinâmica ao ataque tricolor, com certeza funcionaria bem melhor, porque a gente sabe que Grafite não é mais um garoto. É um cara que tem aí por si só a experiência dentro de campo, é uma liderança sim, isso é inegável, mas não corre, não rende mais, até mesmo até 2015, né, onde foi aquele acesso do Santa, naquela arrancada final, onde o Grafite foi um dos destaques. Pois é, a gente ele até essa semana, Anderson, ele falou que não iria parar de jogar, né? Não iria se aposentar agora. E lembrando que ele não tem contrato vigente com o Santa Cruz até 2018, né? Ele tem até o final desta Série B 2018 ele afirmou que continuará jogando, até pelo baixo rendimento que vem apresentando no, nas últimas partidas. Mas cabe o Santa Cruz aí renovar com o jogador, caso queira. Mas esperar também as eleições no final do ano, né? Que o Santa tem eleições. Então vamos ver aí a próxima diretoria se entrar. Caso seja o Alírio, né, novamente, a probabilidade do Grafite permanecer é bem grande. Já está no planejamento 2017, continuaria para o 2018. Caso seja outra gestão, aí teria que ver, né, a parte financeira do Santa e outros aspectos que iam aí ajudar ou não nessa renovação de contrato com o atleta. Pois é, a gente fica pensando como é que vai ficar o time do Santa Cruz, porque eu estava até conversando com algumas pessoas, né, e já dizem que o Santa Cruz está na terceira divisão. Eu não acho que está na terceira divisão. Vai ser difícil, né, porque realmente vai depender também do jogo de hoje, né. Agora, depois, o Santa Cruz tem 5 jogos em casa, também tem que lembrar disso. Então isso também é um fator. 5 jogos vezes 3 dá? Dá 15. 15 pontos, com 29, que já possui 44 pontos. Então, teria que somar, teria que empatar pelo menos fora de casa, fora, né? Né, né, daria 45 fora de casa pra se salvar. Então assim, agora tem que vencer em casa. Tem que vencer em casa, né? Não pode mais perder em casa. É, nem pode fazer aqui, né? Vencer fora e acabar perdendo em casa também, que isso também não seria bom. A equipe, mesmo vencendo fora, né? Compensaria, né? Compensaria os pontos. Exato, porque agora, fora, não é uma prática muito... Mas não é legal, porque não. Você fica naquela... Pra não virar um Vitória da Bahia, né? Vencendo fora e perdendo os pontos em casa. E hoje o Vitória não tá na situação ruim mesmo, porque tem vencido bem em casa. É. O Vitória tem uma campanha melhor, muito melhor do que certos times que tem um dinheiro bem maior na Série A. Pois é, mas tem 7 vitórias, né, em casa. Voltando à Série B. Fica complicado. Esperar que o Santa Cruz realmente vença em casa agora. Vai vencer a equipe do Figueirense hoje. E em seguida, quando vir jogar em casa, né, joga em casa nessa próxima rodada depois do Figueirense. Contra o Oeste, faça valer. Ordem. Seria uma coisa muito legal, porque, por exemplo, eu ganharia fora de casa, se caso viesse a acontecer, e ganharia dentro de casa, somaria 6 pontos, aí voltaria para jogar fora de casa de novo, né, e ficaria, se empatasse, viesse para casa e vencesse, ficaria realmente dentro daquela possibilidade. Enfim, no final da história, isso aqui é só uma teoria, né? Vamos pensar no jogo de hoje à tarde, contra a equipe do Figueirense, um jogo duro. Jogo no sul do país, a gente sabe que o desempenho dos clubes de Pernambuco quando joga fora de casa são sempre temerários, então vamos aguardar. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Você estava falando do Náutico também, né? Eu falei do Náutico, o Náutico que recebe hoje o Guarani às 7 da noite. Jogo duríssimo também, porque não deixa de ser um confronto direto o Guarani nessa peleja para se afastar dos 4 últimos. E o Guarani que tem vários desfalques, né? Além de desfalques por lesão e jogadores que estão aí com altíssimo cansaço muscular, a equipe do Guarani tem treinador novo, né? Apenas uma semana o Lisca aí pegou o Guarani nessa reta final de Série B. E como até destacava, você pega o Lisca, com todo respeito ao treinador, mas você contratar o Lisca em reta final de Série B é porque você está desesperado. Sabe que o negócio está ruim e tem que contratar uma pessoa que já passou por esse tipo de experiência. No Internacional, na Série A, o Inter optou por Lisca, até pela proximidade que a família do treinador e o próprio treinador tem com o clube. Aí o Inter, na oportunidade, não se safou da segunda divisão. O Ceará. Não foi culpa dele também. Já pegou o Internacional, uma draga miserável. E ele ainda tentou. Ainda fez uma gracinha antes de. Isso. Ainda tentou enganar. Infelizmente, ainda tentou enganar os torcedores do Internacional. O Guarani, né? Você estava falando, eu até cortei a questão do Guarani também. Não está muito boa, né? Você falou pra gente quase agora que são 7 vitórias. Sete jogos sem vencer. Uma sequência terrível aí do Guarani. Desses 7 jogos, vale ressaltar aquela derrota em casa pro Paraná, 4-0, onde o Paraná não tomou conhecimento da equipe campineira. E a torcida saiu irritada. Acho que foi dali que começou o estopim pela saída do técnico Marcelo Cabo. Mas a partir de hoje, o Náutico deve ser rápido na frente. O Náutico não deve dar bobeira à equipe do Guarani, principalmente em faltas na entrada da área, que a gente sabe que o Fumagalli é um ótimo cobrador de faltas, é um cara que tem uma qualidade imensa, mesmo pela longevidade aí no futebol. E o Guarani é um time rápido também na frente, tem muitos desfalques no ataque, mas é uma equipe que vai incomodar bastante. Mas o Náutico, acho que hoje é mais time do que o Guarani e pode sim vencer o time campineiro jogando no Lacerdão. Venceu o Boa Esporte, jogando em casa por 2-0. Um jogo em que o Boa, pelas condições de classificação, tem mais pontos do que o Guarani. Se apresenta numa situação bem mais confortável e o Náutico venceu. Por que não vencer a equipe treinada pelo seu ex-treinador, o Lisca? É, né? E agora também o repertório também do Náutico contra o Lisca também não é bom não, viu, Anderson? E lembra que o Lisca treinou o Paraná? Foi naquela partida, né? Ou melhor, perdão, o Náutico perdeu. Enfim, o repertório também do Náutico também não é muito bom não. Agora, se ganhar hoje também vai dar mais um respira, vai respirar um pouco, não é fora, mas respirar com esperança de questão de sair dali de baixo, né? O Náutico não pode se perder hoje mais. Também complica mais ainda a situação. Não, vai passar de 7, 10 para 7, 9. São 9 partidas para vencer 7. Então a gente vê que vai, a cada rodada que os resultados negativos forem surgindo, a situação só vai piorar e vai chegar um certo momento que matematicamente o Náutico já não vai ter mais chances de se safar da Série C. Pois é, o Náutico, né, tem, no seu destaque, eu vou destacar aqui, é o goleiro do Náutico. Tem se destacado o Jefferson nessa reta final. Tem se destacado bastante e eu creio que é jogador que não fica para a próxima temporada no Náutico. Na pegada que ele tá indo, pelo menos se ele continuar assim, eu acho que ele não fica. Acho que outro clube vai contratar esse jogador. Porque tem, né, é o que tá salvando o Náutico. Nós poderíamos ter tomado goleadas maiores e hoje ele tá sendo realmente a peça. E quando o goleiro vencer o destaque daquela partida é porque nada funcionou. Nada funcionou e o Náutico, é, a gente, vale ressaltar também que o Náutico, ele tem um elenco que é muito deficitário em algumas posições. A gente percebe que o Náutico tem um número muito reduzido de volantes e tem muitos atacantes. O Náutico deu azar também na questão dos novos contratados e de jogadores que já estavam aqui. No caso do Rafael Oliveira, o Náutico contratou o cara vindo do futebol paraibano, goleador demais, fez vários gols na Série C, rompeu o ligamento do joelho. Ele teve uma má sorte também. Uma má sorte, né, naquele jogo. Aí, no último jogo contra o Goiás, na derrota, o Gilmar saiu de campo machucado e ninguém sabia o que era ainda. Depois do exame de imagem, novo. Outra ligamento do joelho. Então, assim, e o próprio Vinícius, né? Que era um jogador que era, até então era artilheiro do Náutico na Série B. Jogou muito bem naquela partida contra o Internacional. Se não fosse aqueles 4 pênaltis dados, o Náutico poderia ter saído com um bom resultado dali. Até com empate seria um bom resultado pela circunstância do jogo. Isso, eu achei que o Náutico jogou uma bolinha também. Legal. Isso valendo, isso lembrando aos torcedores que foi o jogo de ida, tá? Não o jogo de volta. O jogo agora, né? de volta foi 1-0. Mas assim, o Vinícius era um cara importantíssimo no elenco, um cara finalizador e que estava brigando por posição no ataque. Mas infelizmente não conseguiu segurar, até por esse problema crônico que o Vinícius tem nas costas. E Rafael, Gilmar e Vinícius ficando de fora dessa temporada 2017. E o Náutico com pouquíssimas opções que possam decidir ofensivamente. Pois é, rapaz. E a gente fica naquela torcida, né? O Náutico que vai pra cima hoje com tudo, vai jogar lá em Caruaru. Vai pra Caruaru hoje, Anderson. Vai pra Caruaru hoje e pode sim vencer a equipe do Guarani. Agora, realmente, é esperar que o Náutico venha. É tentar extrair, né? Acho que a conversa do treinador com essa equipe do Náutico é isso. Extrair o que realmente tá preso, né? Tentar tirar da onde não tem. O Roberto Fernandes, além de treinador do Náutico, ele tem uma função agora que é o chamado contraponto do elenco e comissão técnica. Acho que é um cara que ele não pode baixar a guarda de maneira alguma. É um cara que tem por obrigação ser essa peça firme nesse momento delicadíssimo que o Náutico vive. É um cara que vai orientar os seus jogadores, vai dar tranquilidade na hora que tem que dar a devida tranquilidade no momento. E o mais interessante é que ele disse na imprensa que ele não pode baixar a guarda. De momento algum ele vai baixar a guarda, ele vai confiar nessa permanência do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. Se há chances de pontuação, com certeza vai ter chances também na mentalidade dos jogadores. A gente sabe que é difícil, é bem complicado, mas não pode baixar a guarda e começa por hoje. São 7 vitórias em meio a 10 jogos. O Náutico não pode agora pensar que já está rebaixado, até porque o campeonato vai acabar antes e o planejamento para a temporada de 2018 ele vai acontecer no meio da Série B de 2017. Isso aí seria ruim. Então, de poucas as forças que o Náutico possui, ele tem que lutar até a 38ª rodada pela sua permanência, Moisés. Pois é, a gente fica aí na torcida. Vamos ver o que, é que vai dar na equipe do Náutico, aqui voltando também. E olhando aqui, rapaz, eu agora falando sobre essa parte de baixo. A gente está falando muito sobre a parte de baixo do Campeonato Brasileiro Série B. É que tem Figueirense, Santa Cruz, Náutico que joga hoje e o ABC. E eu estava vendo que poderia que... Eu vejo, né, na minha opinião, Figueirense e Santa Cruz fora dessa zona no momento. Assim, exato. Né? Claro, pode acontecer que não aconteça isso. Mas pelos times e também pelo histórico desses dois clubes, eles podem sim deixar essas duas vagas aí, tanto para o Guarani como também para o Luverdense. Exatamente. É, como eu disse, né, esse Z4, ele pode sim ser mutável. É, Náutico e ABC em situações bem mais complicadas pela pontuação, 23 e 18 pontos. Mas Figueirense e Santa Cruz numa situação, podemos que dizer, complicada, mas reversível dentro das situações e dos times que estão ali na 14ª, 15ª e 16ª colocação no campeonato. A gente já deu como rebaixado já o Náutico, né? Náutico e ABC em situações delicadíssimas. O ABC mais ainda, né? O ABC está praticamente rebaixado, até que de forma matemática. Aqui alguns rodados já vamos ver o ABC matematicamente fora. Mas só para lembrar que o Santa Cruz só precisa das suas próprias forças, né, para sair dessa situação. Até então, como a gente estava falando, para sair hoje da zona de rebaixamento, na próxima rodada, o Santa Cruz depende de uma combinação aí de resultados, né? Mas hoje o Santa Cruz não depende, para continuar na primeira divisão, o Santa Cruz não depende de ninguém, só das próprias pernas. Então, se não for nessa rodada, vai ser na outra. Santa Cruz com certeza vai sair dessa situação, até porque vem jogando de uma forma, né, a gente não vê isso, como é que eu posso falar, dando frutos em relação dentro dos jogos, né, até porque tem arbitragem, tem vários fatores que atrapalham aí o Santa Cruz, mas pelo que vem jogando, realmente a gente está aí vendo que o Santa Cruz está numa posição, vamos dizer que injusta, se existe injustiça no futebol, no futebol, né? Mas em relação a elenco, o Santa Cruz... Falar um pouco do Sport, né? Essa vitória contra a equipe baiana, do Vitória, por 2-1, onde o Sport conseguiu vencer após 9 rodadas. A equipe rubro-negra, que hoje pela manhã, até ontem mesmo, tivemos aqui uma atualização do número de ingressos vendidos. O Sport está com mais de 11 mil ingressos vendidos para a partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. Então, números positivos e só ratifica o que a gente já achava, né? Que a torcida iria chegar junto da equipe. Mas é aquela coisa, Anderson, que a gente viu contra o Palmeiras, né? O Sport, quando jogou na Arena Pernambuco contra o Palmeiras, teve um quantitativo de torcedores de ingressos vendidos muito grande, né? Aí se vai muito do adversário, né? Quando é um jogo importante, como é esse jogo, que o Sport vencendo sai de vez aí, se afasta um pouco mais, né? Momentaneamente se afasta mais aí desse Z4, que é muito incômodo, apesar de que está aí a 2 pontos, né, do 17º. Então foi convocada a torcida nos pré-jogos aqui do Eu Pratico Esporte, meu amigo Moisés e o Anderson, convocou a torcida, e a torcida agora compareceu aí, 11 mil ingressos vendidos. A gente espera uma ilha aí lotada realmente, aquele caldeirão em cima do Atlético Mineiro, e que o Sport saia realmente vencedor, né? Que a gente torce pro futebol pernambucano, apesar da gente ter aquelas diferenças aqui, um é tricolor, outro é alvirrubro, mas a gente torce aí pro Sport, né? Que o Sport vem numa crescente muito grande, rapaz. A gente tava falando... Em se tratando de imprensa, a gente deixa tudo de lado e eleva o futebol do nosso estado, sem dúvida alguma. Mas eu tava falando nos últimos jogos, né, do Sport, que o Sport tava jogando um futebol aí, não tava conseguindo vencer, venceu, né, e com autoridade, fora de casa, coisa que realmente é muito difícil, olhando pro adversário, que era um adversário bicho-papão, fora de casa, tá ganhando tudo fora de casa, o Vitória, não é à toa que ele tá numa posição aí bem favorável na Série A, né, Mas só que em casa o retrospecto não vem muito bem, né? Então o Sport aproveitou também disso. A pressão do Vitória em casa, a pressão da torcida em cima, a cobrança da imprensa também, a imprensa baiana cobrando muito do Vitória. Uma vitória em cima do Sport seria tudo, que é um clássico nordestino, apesar de ser um clássico também nacional, um clássico nordestino, tem muita rivalidade em jogo. E o Sport foi lá e com autoridade, desde o início do jogo, o Sport, a gente viu lá que, né, logo no início do jogo, o Diego Souza deu uma cabeçada que o goleiro fez uma defesa, realmente a defesa muito boa. E só para ressaltar, para eu terminar aqui meu comentário, a atuação do Diego Souza. O que foi que deram a Diego Souza para ele jogar da forma que ele jogou? Porque nos... Desde que ele foi convocado para a seleção, quando chegou, voltou para o Sport, que ele não vinha jogando nada. Contra o Vitória, resolveu jogar a bola. O que foi que deram, o que foi colocado na água do Diego Souza? É questão do estímulo, né? Não sei se o jogador tem mesmo estímulo para todas as partidas ou alguns momentos que o Sport passa dentro da competição. Mas a gente percebe que foi um Diego Souza mais ativo, mais participativo dentro de campo. Muitas pessoas podem até... Não, esse Anderson está equivocado nas palavras, mas eu gostei da participação também do Wesley. Foi um cara que, quando esteve em campo, não foi brilhante, mas também não foi aquele Wesley da partida anterior, que fez um jogo terrível, que não acertava um passe. Ele chegou mais no meio, ajudou um pouco mais Diego Souza e foi substituído na hora certa, no segundo tempo. Então, o Sport, tecnicamente, questão de jogadores, as substituições, todos esses aspectos aconteceram de forma correta. Por isso que o Sport saiu com a vitória. Ainda no final do segundo tempo, ainda deu aquela relaxada com o advento dos 2-0. O Trellis ainda fez um gol, mas o Sport soube segurar o resultado positivo e voltou a vencer no Brasileirão. Gol que o Trellis estava perseguindo, né? Depois de 3 tentativas, né? Praticamente cara a cara com o Magrão, na terceira ele foi lá e deixou, foi caixa mesmo, deixou lá no fundo da rede. O Trellis, jogador muito bom aí do Vitória. E ainda voltando a falar sobre o assunto Diego Souza, né, e não tem como escapar, porque é sim o jogador principal, jogador da equipe do Leão. Diego Souza joga quando quer na equipe do Sport, essa é a minha opinião, eu vejo desse jeito. É um jogador que quer jogar quando quer. Quando ele acha que deve jogar, ele joga. Quando ele não acha, ele não joga. Então assim, jogador desse jeito, acho que não serve pra clube nenhum. Na minha opinião, a gente até já falou isso no show da manhã, até conversando com o Alessandro também, eu creio que o Diego Souza não fica na equipe do Sport para o ano de 2018. Até porque, assim, mesmo sabendo que o contrato dele vai até o final, né, antes? 2018, não é isso? O final de 2018. 2018. Mas não seria legal esse jogador ficar na equipe do Sport, porque é um jogador que só joga quando quer, quando ele acha que deve jogar. Diego Souza não é o mesmo jogador desde que teve aquela papagaiada toda, que ele iria para o Palmeiras e não foi, ficou com raivinha, disse que estava se sentindo injustiçado com a diretoria. De onde? Porque todo tipo de valor Diego Souza é tido como ídolo na equipe do Sport, que eu acho uma coisa muito, muito, muito não legal, na minha opinião, dizer muito até não legal, para até não se ver esse contexto, mas não é para ser ídolo da equipe. Diego Souza tem um título com a equipe do Sport e um título que ninguém nem sabe se é campeão mesmo ou não. Por toda aquela polêmica que envolveu aquele campeonato estadual. Então, assim, é um jogador que joga com o pé. O título do estadual é do árbitro de vídeo. É do árbitro de vídeo. Então, assim, fica nessa questão. Acho que, na minha opinião, é um jogador nesse momento, jogou bem, sim, contra a equipe do Vitória. A gente não é aqui louco de dizer que não jogou. Foi outro, Diego Souza. Resta saber se ele vai ter esse mesmo desejo contra a equipe do Atlético, que é uma equipe, querendo ou não, que vem pra cá, tá numa crescente bem, bem interessante também. Então vamos esperar o que vai acontecer nesse jogo. Não sendo mal com o Diego Souza, mas no momento, para mim, é um jogador que só joga contra o pé. Só aproveitando o comentário do Moisés, para a gente encerrar aqui e dividir a rede, para nosso amigo Edson lá começar o programa dele dessa tarde. Então, boa tarde aí pro Edson, que já está no estúdio A da Vicência FM. Em relação a Diego Souza ficar pro ano que vem. Está com o contrato até o final de 2018, como o Anderson falou. E pelo retrospecto recente da diretoria do Sport em relação ao técnico, né? Porque o técnico foi renovado, o contrato do técnico, depois de uma derrota. E que derrota também, né? Então, a diretoria do Sport gosta dessas coisas, né? Desafios, vamos dizer assim. Se o Diego Souza não continuar jogando, como o Moisés falou, jogar quando quer, estiver perto, né? Que, muito do termômetro da diretoria também são as redes sociais, torcida, a imprensa, né? Se a imprensa estiver metendo pau em Diego Souza, metendo pau em ele, um jogo qualquer, ele resolver jogar, a diretoria vai fazer o quê? Renovar o contrato dele, continuar, deixar o Diego Souza até o final de 2018, eu acho assim, né? Não sei. O que vai acontecer, porque também a gente não é evidente não, mas pelo retrospecto recente da diretoria do esporte com relação ao técnico, que é muito diferente, né, contratação de técnico e jogador, mas Diego Souza para mim permanece não é na equipe, só sai se ele quiser do esporte. Para mim, a minha opinião é essa. Não sei se vocês entendem da mesma forma, mas para mim ele só sai se ele quiser do esporte. A minha única certeza é de que Sport e Atlético Mineiro vão fazer um jogo de muitos gols. 2015 o Sport venceu o Atlético Mineiro na Ilha por 4-1, uma partida em que o Atlético Mineiro vinha aqui como uma das equipes cotadas ao título, estava entre as primeiras colocadas, o Sport venceu. Ano passado tivemos uma partida de 4-4 na Ilha. Aquele jogo que o Atlético Mineiro veio, abriu o placar e o Sport foi atrás do empate. E depois o Atlético voltou a estar na frente do resultado. E o Sport, no finalzinho, com o gol de Diego Souza, conseguiu o empate de 4-4. E amanhã, com certeza, pela ofensividade das duas equipes, né, o Atlético Mineiro não terá o Robinho suspenso. E o Sport aí com a volta aí de suas peças e perdendo o André, que é um cara de área, né, mas... aposto sim num jogo de muitos gols também, assim como foi nos anos anteriores. Pois é, são 1h06 aqui na Rádio Vicência FM. A gente agora divide a rede, a gente fica na internet, lá no site da Rádio Vicência FM, também no blog Olhar da Mata Norte, com o endereço www.radiovicência.fm5.com.br. Você vai acompanhar o resto do nosso debate bola, da nossa resenha esportiva. Aqui na rádio, com os trabalhos técnicos de Josué Cândido, mandando aqui na nossa mesa, o Matheus Nascimento, o Anderson Batista nos comentários, Moisés Silva mandando o programa, a gente encerra aqui no ar, mas a gente volta no próximo sábado. E vamos que vamos na internet. Para meu amigo Edson Souza, divida a rede e leva daí. ZYT 281, Rádio Vicência FM 98,5 MHz. O som da cidade.